O Senhor falou a Moisés: uma praga virá sobre o Egito e Faraó. A liberdade há de chegar. Pede ao povo vasos de ouro, vasos de prata. Com fé vamos clamar. A graça do Senhor entre os olhos do Egito, Ele nos fará. Teu povo irá celebrar.